Estamos chegando com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, para todo mundo ouvir. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo Pretinho. Chegamos com o Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. Dia das Mães com os melhores presentes da TIM é na Colombo, sua mãe merece. Nova Skin, o cervejão do Atlântida Festival. Se beber, não dirija. Estamos chegando num feriadão, mais um monte de gente não vai voltar do feriadão. Não estará nos ouvindo na segunda-feira e isso é muito triste. Isso nos deixa muito, muito, muito deprê. É ou não é, galera? É verdade. É verdade. Estamos chegando com os queridos do Pretinho. Fala, Mr. P. Falo tudo que quiser ouvir. Tudo beleza, ô Cajezinho? Tudo. Aê, tudo certinho, beleza. Harry Potter. Triste pelo Adriano Imperador. Fala aí, Porazinho. Tamo aí, né? Feliz, né, Pedro? Muito feliz, feliz, muito por, feliz. Por ter esse pequeno pintinho nesse grande galinheiro. Muito é, bom, Porazinho. Pequeno pintinho, né? Pintou pequeno. Pintou pequeno. E aí, Maurício Amaral? Eu tô bem, quero deixar um recado. Esperto não é o cara que ultrapassa pela direita. Esperto é quem volta pra casa. Boa, Maurício Amaral. Esse é o esperto. Boa, Maurício é lindo Amaral. E é esperto. É, isso aí. É verdade. Muito bem, Maurício. E a estrela móvel do Pretinho Básico de hoje. Mata forte! É a mina do Patrola do Rio Grande do Sul. Oh. Patrola em HD. Oh. Roda, roda, roda, roda. Que dureza. Roda, roda, roda. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. E aí, ops. Estamos com essa diversão remix agora, tá tudo do Cipers. Tu tá num momento meio Isadora Duncan da tua carreira, assim? Não. Bota no Google, se tu não sabe quem é Isadora Duncan, bota no Google, né? Eu não vou ficar aqui dizendo quem é Isadora não Duncan. Não precisava responder. Ele sabe quem é Zélia Duncan, ele sabe. É da nova geração da família Duncan. Tem o Duncan Shake também. É a nova geração, eu tô com medo do que é velho. E meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico, vamos juntos até as 2 da tarde, já nessa vibe de feriadão, de Tiradentes, que é amanhã, e de Páscoa, que é a Sexta-feira Santa, não é mesmo, queridinhos? Sabe que hoje é dia do diplomata? Não, do chocolate? Não, do Opala. Eu queria ser diplomata. Do Opala diplomata. Sim, a carreira do futuro. Eu queria o poetinho. A carreira do futuro é ser diplomata. O Vinícius de Moraes, era, né? Vinícius era. Se você é diplomata, tu tem que ser primeiro bacharel em direito. É, né? Primeiro passo é te formar em direito. E aí depois fazer todo, percorrer é todo é o caminho. Fazer, é fazer direito. E já dentro de ti tem a língua inglesa e a língua espanhola. Sim, é, naturalmente. Aí, naturalmente. No mínimo mais duas, né? Como a portuguesa. E depois tu vai avançar pra isso francês, aí. Italiano, aí. Árabe. Exatamente. Japonês. E hoje também é dia do disco. Opa! Dia do disco. Disco? É? Disco de vinil. O LP. Mandar um abraço pro grande Getúlio da Boca do Disco. É os melhores vinis de Porto Alegre. Foi teu cunhado, Cid Moreira. Boa noite. Não, o Getúlio da Boca do Disco foi teu cunhado. Foi, com cunhado, na verdade. Eu com tenho cunhado, relações perdão. Muito fortes com esse estado e com o Getúlio. É muitas verdade. Vezes fui lá e adquiri discos. Verdade. É verdade, aliás, um abraço, que beleza de acervo que material, tem ali, né? Novos e usados, e não estão fazendo propaganda. Não, não é propaganda. Não é propaganda. É um sebo de disco, é um serviço pra quem gosta de música, cara. É na Marechal Floriano, quase esquina com a Duque de Caxias, à esquerda de quem sobe a Marechal. Se for lá, diz pro Getúlio que ouviu a gente dando toque aqui no Pretinho. Vai pagar ontem. Mais caro. Vai pagar mais caro. Não é exatamente barato, né? Ah, o vinil novo não vinil é uma novo coisa é barata, né? Exato. Não é barato, mas o vinil usado em bom estado tem bastante. É verdade, tem por 5 pila, 10 pila, 12 pila. Vamos nós aqui então, a Secretaria da Saúde confirma 5 casos de dengue contraídos em Porto Alegre. Ah, não. 4 casos da doença foram detectados no bairro Azenha. Tá pertinho. Tá bem pertinho, hein? Jogadores do Grêmio, tô com dengue. Segundo os goleiros aqui, foi o Borges. O Gilson, o Gabriel também sonolento. Isso é muito sério, viu, cara? Não é brincadeira, isso é sério, é uma doença. Uma quinta pessoa que reside em Alvorada, mas passa o dia no bairro Partenon, em Porto Alegre, também teve a doença confirmada. Por que ela passa o dia em Partenon? Talvez ela trabalhe, né? No Partenon. Sabe que tá tão grave esse negócio que já me contrataram pra passar o fumacê na cidade, né? É mesmo, Paulo? Vou passar o fumacê. Foi, tu de pronto já atendeu, né? De pronto já atendi em várias casas. Ontem já passei no Beira Rio, eu já vi o pessoal passando o fumacê. É uma vergonha o que acontece na arquibancada dos estádios. Os caras têm a maquininha do fumacê, né? Não pode, velho. Não pode. Brincadeira. Não pode. Fumacê no estádio não pode. Não pode, cara. É só pro mosquito da dengue. Aliás, mandar um grande abraço pra rapaziada da Brigada Militar, do POI, do BOI. que estavam ontem à noite lá no Beira-Rio. Galera toda ouve o Pretinho Básico, todo mundo da brigada, da querida Brigada Militar, escuta o Pretinho Básico. Grande abraço. Ministério Público denuncia trabalho escravo nas obras de duplicação da BR-101 em Santa Catarina. Era só o que faltava. Trabalhadores foram submetidos a jornadas de trabalho exaustivas. Todos são nordestinos e tiveram documentos retidos, liberdade de locomoção restringida, entre outros problemas. Trabalho escravo foi constatado no lote 29, o contorno de Araranguá, um dos trechos mais problemáticos ali da duplicação. Foram constatados turnos diários de 12 horas ou mais. Em depoimentos prestados a um fiscal, empregados contaram que trabalhavam das 7 da manhã até as 8 da noite, com apenas uma hora de descanso. Credo! O Ministério Público está batendo muito forte em cima dessas cargas de trabalho. Excessiva. De todos os setores. Já deu problema na Arena do Grêmio por causa disso, né? O pessoal que estava construindo a Arena do Grêmio, se lembram, né? Sim, tava, bom mesmo parado. Estavam, o Ministério do Trabalho embargou as obras, é isso, sim, né? Sim. Porque eles estavam trabalhando demais em condições... E o maior problema ali é que contrataram muitos nordestinos também, torcedores do Náutico, né, cara? Que estão construindo a Arena do Grêmio ali. Ah, não. Tem que tomar cuidado, né? Eles vão botar mais areia do que cimento. Eles estão muito aflitos com isso. Estão brincando, é uma brincadeira. Jovem invade escola da capital... Porto Alegre, e tenta agredir alunos. O caso provocou pânico na escola estadual Fernando Gomes, no Jardim do Salso. Ele teria quebrado classes, chutado cadeiras e arrebentado uma porta. O nervosinho ainda quebrou uma porta de vidro com um soco. A Brigada Militar foi chamada e conteve o agressor. Ele diz que sua irmã, que estuda na escola, estaria sendo alvo de ameaças, o que teria desencadeado sua reação. Mas não rolou tiro? Não, porque teve uma outra numa escola em Porto Alegre que rolou tiro, tá? Aqui, isso aí, cara, é reflexo do Rio de Janeiro. No Rubem Berta, né? Tiroteio em frente à escola fere dois na capital, no, na zona norte no de Berta. Porto Alegre. Então foram dois casos. Que isso. Um com tiroteio, que é esse aqui mais grave, que teve pessoas feridas, e esse aí do rapaz que entrou na... É que tem louco o suficiente no mundo pra ver uma situação como aquela que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Querer fazer igual pra aparecer tanto quanto, óbvio, né? É que sabe o que me parece às vezes também? Isso. É que as TVs, os jornais, os telejornais fazem isso como quase como um advertisement, assim, sabe? Uma propaganda, sabe, do negócio. Deram tanta exposição, mas bateram tanto na tecla que vira propaganda, entendeu? Vira comercial. Mas é aquilo que a gente discutiu, a exaustão aqui, né? Como omitir um fato desse, discussão longa. Acontece aquelas coisas que a gente vê muito nos filmes norte-americanos, né? Do psicopata que fica querendo aparecer na mídia. Um dia de cão do Sidney Lumet, que morreu agora há 15 dias atrás com o Al Pacino, um clássico, aliás. É exatamente sobre isso. É um cara, é um assaltante que invade um banco, deixa pessoas, mantém vários reféns e aí começa as negociações. E ele começa, porque é um cara muito carismático, ele começa a virar tipo um espelho, um ídolo para as pessoas que estão assistindo todo o episódio. Porque o episódio vai pra TV, vai pros rádios, e o Al Pacino, um assaltante, começa a virar um herói. De assaltante, ele começa a passar herói. As pessoas começam a torcer por ele. Entendeu? Mais ou menos isso. Kurt Cobain se matou, um monte de gente se matou no redor do mundo. É louco isso. O suicídio é um ato que provoca o repeteco da situação em vários momentos, motivo pelo qual não é noticiado, né? Acaba sendo noticiado quando é uma pessoa importante, famosa, enfim, que daí todo mundo comenta que aquela pessoa deixou de existir e tem um motivo pra isso. Mas é muito complicado, porque aí para de noticiar tragédia ou esse tipo de situação e como é que faz, né? É verdade. Maionese industrializada é mais saudável do que aquela feita em casa. Não me diga. A versão industrializada oferece menos risco de contaminação, além de ter menos calorias, gorduras e colesterol do que a maionese caseira. A maionese que a mãe faz em casa utiliza ovos crus e seu manuseio é feito em ambiente mais precário do que o industrial. tá chamando a minha cozinha de precária. É, pois é. Ô, da Dona Valdeci, não. Mas a gente... É, lá em casa, né? Não, mas é, cara. A gente cozinha não tem o hábito de esterilizar tudo que usa. A tua cozinha tem uma janela aberta, né? Ah, tá. Nesse sentido. Tem uma formiga que passa lá na indústria de maionese, não deve ter janela aberta, não deve ter rato na minha casa. Não tem rato! Maionese. Sabe que lá no Maranhão, Magnata, eu costumava fazer muita maionese. Viajava na maionese, né, pastor? Viajando na maionese. Tá até hoje viajando. Sabe que a maior invenção do homem foi a maionese. Foi a maionese. É uma das maiores, com certeza. Não tem. Roda, é fogo. Que molhozinho bom, né, cara? Cara, maionese. Preciso conhecer o cara que inventou a maionese. Estava fechando um patrocínio com a manteiga hoje, gente. Bom, olha só, cara, a maionese, continuando aqui, depois de aberta, a maionese industrializada permanece consumível por 30 dias na geladeira, enquanto que a caseira deve ser usada no máximo em 2 dias. Só 30 dias? A maionese como aberta. Só 30 dias. Comer um pão numa maionese de 2010. Ai, que nojo. De novembro. Tô aqui, ó. 2000 de novembro. Tô aqui, tremendo. Espera mais umas horas ainda. A maionese surgiu na França, viu, Cagê? Olha aí, ó. 1750. Maionese. Olha só. Veio da palavra francesa moyeu, que é de molho. Que significa gema de ovo. Viu? Olha só. Eu quero polícia. A polícia rodoviária reforça a fiscalização nas estradas para a saída do feriadão de Páscoa. No ano passado, o feriadão de Páscoa teve 3 dias. E nós registramos a ocorrência de 23 mortes no Rio Grande do Sul. E Santa Catarina, produção, quantas foram? Vou olhar aqui. Por que que não botou antes, produção? Imagina os caras lá querendo saber e não tem. É verdade. Eu guardei pra 6 essa informação. Tem que dar. Sempre que dá de um estado, tem que dar do outro, ao mesmo tempo. Entendi. O feriadão neste ano é maior, porque amanhã é 21 de abril, dia de Tiradentes, como nós falamos aqui. Aliás, acabo de receber um torpedo do chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, nosso querido Alessandro Castro. Que fino. Nosso bruxo joga bola junto aqui, e tal, vem aqui, vai estar conosco no sábado que vem, no Atlântida Festival, pra falar sobre a movimentação no entorno da Fiergs ali. Falar que o Alessandro joga bola é um elogio pra ele, né? O Alessandro joga muita bola. Ele se farda, entra no corre. Não, peraí. Mas enfim, o Alessandro Castro, da PRF, alerta para que os condutores andem com os faróis ligados no feriado, até porque vai chover muito no feriado, tá muito quente agora, vai chover no feriado. Melhor nem pegar a estrada. Então assim, ó, anda com o farol ligado, assim o carro se torna mais visível e o motorista mostra que quer um trânsito mais seguro. Ele não tá falando de noite, tá falando de dia, né? Tá falando de dia, óbvio. Daí dou toque pra quem usa xenon no seu carro e não regularizou a situação do xenon, porque tu pode regularizar. Xenon é o farolzinho azul. É o farolzinho azul, aquele diferenciado, tá? Certo. Tu pode regularizar a situação do xenon indo até o Detran, preenchendo lá um formulário, pagando uma taxa lá e o Detran vai dizer, ó, esse cara passou aqui na nossa vistoria, pode usar o xenon. Eu acredito que o Alessandro, neste momento, a Polícia Rodoviária Federal não queira encrespar com quem tá usando xenon e não está regularizado. Neste momento, acho que a Polícia Rodoviária Federal quer que todo mundo seja visível para que se evite acidentes. O Alessandro que tá nos ouvindo pode até mandar aqui algum comentário sobre isso. Vai multar o cara que tá com um farol ligado e o outro queimado, por exemplo. Aí daí sim. É mais complicado. Exato. O cara que tá trafegando sem a luz de placa, Esse cara não pode, cara. Não tô com o farol queimado. O xenon tem que ter autorização. Tem que ter autorização. Se ele não vem original de fábrica, Pi, tem que estar regularizado junto ao Detran. Não sabia. Ou tem que ter a regulagem de altura dos faróis, ou tem que ter o limpador de faróis. O que é uma coisinha que sai pra fora e limpa só o farol? É, um esguichinho d'água que tem no farol. O xenon é visto de dia, né? O xenon é visto de dia, claro. É uma luz diferente, que é uma luz que não usa filamento, é uma lâmpada que não usa filamento, ela usa gás em movimento dentro, entendeu? Muito gás. Gás xenon. Gás xenônio, exatamente. Xenônio. Foram 14 mortes. Foram quantas mortes em Santa Catarina no ano passado? Na Páscoa do ano passado, 14 mortes nas estradas de Santa Catarina. Amaral, muito obrigado. Então foram 23 mortes no trânsito no Rio Grande do Sul e 14 mortes na Páscoa em Santa Catarina no ano passado. Vamos ver na segunda-feira qual vai ser este trágico balanço. É verdade, Peter. Mas é certo que muita gente vai morrer. É verdade. O pessoal tem que pegar e se cuidar, né, Peter? participou na semana passada, lembra? Segunda-feira dessa semana, acho que foi. A gente deu notícia aqui que em Santa Catarina morreu nenhuma pessoa em estrada. É verdade. No fim de semana. Foi a primeira em estradas federais. Ah, é. Em estaduais morreram três. A gente pode mudar a frase e dizer que se cada um fizer a sua parte a partir de hoje, na segunda-feira não vai ter nenhuma notícia de morte. Pode, mas isso aí todo mundo faz a todo momento. É. Tu tem que dizer que as pessoas vão morrer. As pessoas vão efetivamente morrer em acidente de trânsito, entendeu? Que a gente sempre faz isso e os números cada vez são maiores. 30 é muito triste, porque eu, por exemplo, se eu for viajar e for dirigir, eu vou tomar cuidado com a minha vida, mas eu não posso me responsabilizar por alguém contra a minha vida. É, né? Mas então é pra esse cara que nós estamos falando, não é pra ti, tu não, entende? Não, mas poderia ser pra mim também, porque eu também tenho que ter consciência. O que eu digo é que se todo mundo tiver, tu não vai ter o risco de brigar só pela tua. Vai ter alguém também brigando pela tua e vice-versa, entendeu? Sem dúvida. E falta isso. Às vezes a gente é muito seguro no trânsito, achando que sabe tudo, mas não se dá conta que o colega do lado não sabe e ele pode te matar. Tem o espertinho, né? Tem sempre o espertinho. Ele pode causar. Sabe o que aconteceu ontem? O pior problema no trânsito brasileiro é o espertinho. O espertinho. É o magrão que quer furar a fila na subida da José de Alencar pra Correia Lima. Ontem à noite, cara, o Menino Deus bombando em função do jogo do Inter no Beira-Rio, 40 mil pessoas no Beira-Rio, tu imagina o trânsito caótico, em volta. Dá colapso. E aí naquela filinha pra subir a Correia Lima, um gol da Ambev, cara. O cara me para ali, puf, paradinho. A Ambev não tem nada que ver com isso, nem sabe que o motorista dela tava ali fazendo essa cagada no trânsito, entendeu? Mas o malandro tava ali fazendo a cagadinha no trânsito. Pô, tem uma fila quilométrica de pessoas que aguardam pacientemente sua hora de subir a lomba e o magrão vai e come por fora. Não dá, velho. Não dá. Se fosse uma caminhonete da RBS, eu ia dizer a mesma coisa. Claro. Porque o chefe do motorista não sabe que ele faz isso, entendeu? É verdade, fica aqui o registro espertinho. Mais um comentário que eu queria fazer sobre o trânsito, que eu já percebi, essa coisa dos espertinhos. Muitas vezes eles cometem uma infração dessas, conseguem sair na frente e não se envolvem em nenhum acidente. Geralmente conseguem sair na frente. E tem muitas pessoas que ainda são inexperientes no trânsito e estão começando, e é natural porque todo mundo começa a dirigir um dia, e ficam nervosas com essas atitudes. Claro, e essas pessoas acabam causando o acidente por nervosismo, entendeu? Claro. Metem o pé no freio, se apavoram e jogam o carro pro lado, se assustam, entendeu? A gente vai subir a lomba, esse exemplo agora. Aí vem um cara por fora e vem, pode frear bruscamente, por exemplo. E o espertinho, esse já tá lá na frente. O cara apavorado causou um acidente enorme com todo mundo que vinha atrás. E ele não tem culpa, mas ele acaba tendo porque ele cometeu uma infração, mas por susto. Né? Porque ele foi treinado a dirigir num lugar onde seres humanos dirigem, não animais. E o espertinho tá aqui em cima do morro, já estacionando o carro na frente do Beira Rio ali, pra ver o jogo. Bom, eram estes os destaques comentados do Clique RBS. Continuamos contando com a sua parceria aqui na nossa campanha. Não seja espertinho, volte na segunda-feira para ouvir a programação da Atlântida, né, Marcelino? Peter, faça como Marcelo, que vai voltar na segunda-feira. Hoje ele está fazendo um exame. Qual exame? Qual é o exame? Tá fazendo um exame transretal. É verdade. Ecografia transretal da prova. Ah, é mesmo? De novo, como faz esse exame, Marcelo? É verdade. É terceiro só esse mês. Não é a primeira vez, né, Peter? Não é a primeira vez. Alguns vão fazer pela primeira vez, mas outros já fizeram repetidas vezes. Como não é o caso do Marcelino, Porãozinho vai fazer. Problema. É, Marcelino, o Porão vai fazer terça semana que vem. É verdade, não sabia. Não sabia. Vai ser desvirginado. Tu, Marcelino, e toda a audiência da Atlântida. Agora todo mundo já sabe. É verdade, Porão? É verdade. Não sei o que vocês estão falando. Rapaz é preso ao tentar roubar a loja nos Estados Unidos com o controle do videogame. Com o controlezinho do videogame, eu vou assaltar uma lojinha. Pô, essa é uma malandragem do bem, né, cara? É verdade. Malandragem do bem, é uma coisa inocente, quase infantil. Não é. É um assalto, é o controle. O cara pode morrer, cara, pode tomar um tiro, um cara desse. Mas ele pode falar uma hora assim, é brincadeira, gente, brincadeira. Era brincadeira. Era o trote do Geiso. Era o trote do Geiso com o controle do videogame. O caso ocorreu em São Petersburgo, no estado da Flórida. Ah, lá em São Petersburgo é terrível. O suspeito deixou o controle cair quando foi interrogado pelo policial. Parei só um pouquinho, isso foi em São Petersburgo, estado da Flórida. São Petersburgo, no estado da Flórida. Ah, pensei que fosse na Rússia, São Petersburgo. É verdade, não é a mesma São Petersburgo. Tá bom. Jovem rouba cartão do sogro e gasta $6,000 na festa do casamento. É verdade, né, amigo? Tá cada vez mais difícil tirar dinheiro do sogrão. Caso ocorreu em Billings, Falei Billings, cara. Billings, em Billings. No estado de Montana. Lá em Billings tem muitas contas. É verdade. Britton Mary Sternan Lanigan. Muito sogro. Pode pegar 6 anos de cadeia por ter roubado o sogrão. Ah. É verdade, $6,000, fez um festão de casamento. $100,000, festa de casamento, não é nada. $6,000, é verdade, nada. Dá uma boa festa. R$9,000. Dá uma boa festa assim, Potter. Tem gente em Porto Alegre que gasta R$1 milhão no casamento. É um milhão de é reais em casamento. Tem gente que gasta dois anos. Isso. Casamento mais caro que não, eu fui. Não, pior pra durar um dia, né? Porque é a festa verdade. Dura um não, dia. Não, mas só. O Maurício tá, fazendo tá falando do casamento. É que né? O casamento às vezes não dura a lua de mel. Ah, bom. É verdade. Britney Spears, tira o que o diga, né? Casamento mais caro que eu fui foi do KG. É verdade. Última notícia, uma última notícia. Uma última notícia agora, 250. Essa vai para a Rodaica. Apresentadora! Hã? Essa vai pra você, Rodaica. Ui. Essa vai para a Rodaica. Apresentadora, vamos lá, agrada. Vamos focar na notícia. Vai, Marcelino. Foca na notícia, Peter. Fecha em mim. O programa tá pensando enquanto tá em silêncio. Apresentadora é flagrada arrumando o cabelo durante o programa ao vivo. Tá bom? Essa é a manchete? É verdade. Porra, Marcelino. Mas tem que ser com a câmera durante o VT, durante o intervalo comercial, não né? Que isso, cara? E ao vivo, ela não viu que tava no ar. Isso já aconteceu com você, Rodaica? Mas muito. Eu já caí e quebrei o pé ao vivo. O que mais? O que mais? O que mais? De pelota, eu tava apresentando o Jornal do Almoço na bancada do Jornal do Almoço, obviamente, e subiu um gato na bancada. É verdade. Passou na minha frente e enrolou o rabo no meu pescoço. Mas era o gato da TV, o gato do estúdio lá, o gato amigo. A porta do estúdio tinha uma porta que dava pra rua, tava aberta, ele entrou. É verdade. E alguns estúdios são os ratos que tomam conta, né, gente? Ao vivo, gato! É e verdade. O meu colega tava apresentando um programa também, uma mosca parou na testa dele e ele mesmo se deu um tapa na testa. Acontece muito. Marcelo já me deu tapas ao vivo no ar. Ai, meu Deus. Era isso. Nunca aconteceu nada na TV. Tudo nada tranquilo. É. Nada, nada. Era isso por hoje, Peter. Tá bom. Muito obrigado, Marcelo. Vamos dar uma rodada aí, Mr. P. Vai contigo de camisetinha branca, hein? Camisetinha branca. Cola verde. Blusinha branca. Limpa, lavada. Relógio. Feliz aniversário pro Eduardo. Pediu pra mandar um abraço pra ele da Vila Ideal em Canoas. Pô, valeu, Eduardo. Deixa eu mandar um feliz aniversário pros meus dois irmãos, o Carlos e a Claudine, que estão de aniversário hoje. Carlinhos, presidente. Não. E a Claudine, que são gêmeos. São gêmeos, sim. São gêmeos. Perfeito. E é isso aí. Valeu. Obrigado. Caroline de Arroio do Sal mandou um e-mail dizendo, por favor, leiam no Pretinho das 13, das 18 é mais difícil. Só o Maurício vibrou. Alguns dias atrás, quando liguei o rádio, ouvi o Peter falando e pareceu por 5 minutos que ele estava apresentando o bebê sozinho. Então, eu imaginei como seria o Pretinho se cada um de vocês apresentasse um dia o bebê. Ó. Peter, se só ele apresentasse, só ele ficasse, assuntos sérios, voltados para problemas da sociedade brasileira. Muito bom. Uma vez que outra... Eu não ia escutar, Peter. Uma fala sobre cosméticos famosos, etc, etc. Potter, se ele apresentasse, ficasse aqui sozinho durante uma hora. Esse eu ia escutar. Só besteira, na maioria, tudo voltado para sexo. É o Pretinho Básico, eu faço o Pretinho Básico, não, continua a mesma audiência, 1 milhão de pessoas. O novo Porã. Agora assuntos tem familiares e saudáveis. Aí, viu? Fantoches em geral. Sim. Eu ia vou ser o novo apresentador do Viver Bem na Rede Globo. Não, Porã. Né? Às 10 da manhã. Nunca será, Porã. Nunca será. O velho Porã. Assuntos sobre balada, bebedeira. Muita coisa, muita coisa. Ainda vai sair o livro. Na noite, é o Zona de Pacto seria. Ainda vai sair o livro. Piangers, piadas infames sobre assuntos trágicos. Ah, Maurício Amaral, detalhe, ele escreveu Amaral com U no final. Amaral. Amaral. É a nova tendência agora. Amaral. Ah, cantaria algumas canções e comentaria algo sobre cada região do mundo. KG. KG, contaria as diversas histórias que teve ao lado de pessoas como Pedro Álvares Cabral, Tiradentes, entre outros. O KG seria tipo um National Geographic. History Channel. History Channel. Segunda Guerra Mundial. Mr. P, a trilha de músicas dos anos 70 e 80 e falaria suas belas frases. Rodaica, seria um programa sobre novos esmaltes, as tendências do inverno 2011 e coisas muito assim. Legal, Rodaica. Eu quero te dizer que as gurias iam adorar esse programa. Vai, audiência total, programa. Neto Fagundes falaria ao som do hino rio-grandense sobre todas as coisas do Rio Grande e contaria histórias do Nego Velho. Davi Coimbra, com voz mais linda, gente podia fazer um programa pornô da Zena. Que isso, Rodaica? Mas é bem a área dele, não? Rodaica, deixa eu ver que a Rodaica gosta muito. A Rodaica não gosta dos meus amigos, cara. Impressionante. É. Então ela não gosta da gente. É, então não gosta de não, vocês. Não, não, não, é verdade. Rodaica, eu já falei mil vezes aqui, o Davi não é uma boa pessoa. Rodaica, agora deu. A Rodaica em casa reclama da gente, você quer teus amigos, aquele Potter não dá. Não é verdade. Não é verdade. Só é do Davi. Só do Davi. Só do Davi. Só do Davi. Só do Davi. Velho Porã também. Não deve andar com o Davi. Já vi no primeiro dia que o Davi não era uma boa pessoa, entendeu? Daí o Tatata me disse isso também. Aí o Tatata também. Várias vezes, só pra gente voltar rapidamente pro Pia aqui, várias vezes, cara, a gente tá conversando num clima tribom e tal, daí pinta o Davi no assunto, aí a gente briga. Impressionante. Ah, tá acontecendo isso. Tá acontecendo assim. Que loucura. Não, briga porque eu defendo o Davi e ela detona o Davi, entendeu? Eu falei, pô, mas o Davi é gente boa. Não, não é, o Davi não é gente boa. Desculpa, continuando, Pinto. Mesma coisa, eu e o Maurício. Eu e o Maurício, a gente tá conversando, pinto porã no meio. Tá, aí já rola, é. Briga. É isso aí, é isso aí que acontece. E aí a Caroline pede desculpa se faltou alguém, manda beijos a todos e diz, Potter, tu é lindo. Obrigado, Caroline. Começou bem, né? Tinha que terminar desse jeito. Olha só que retorno bacana da nossa audiência, um amigo meu, o Beto, tá nos ouvindo na estrada, indo pra Uruguaiana e diz que tá todo mundo de farol ligado. Oh, ou seja, tá todo mundo ouvindo o PB. Muito obrigado pela sua audiência aí na estrada, no seu carro, com a sua família, liga o farol e dá volume no rádio pra nos ouvir. Vamos ver, Cajezinho! Ô, essa é tempo de Páscoa, né? Essa aqui é, tem aquela periodicidade anual. É uma piada anual, né? Isso. Papai, deixa eu botar meu óculos, papai. Papai, o que é Páscoa, papai? Ora, KG, Páscoa é... É uma festa religiosa. Ah, tá aí, igual o Natal, pai? É parecido, só que no Natal, KG, se comemora o nascimento de Jesus. E na Páscoa, se não me engano, a gente comemora a ressurreição. Ah, ressurreição, é? É, ressurreição. Marta, vem cá, Marta. Quem é? Explica aqui pro Curizinho aqui o que é ressurreição, pra eu poder ler o meu jornal aqui. Ai, bom, meu filho, ressurreição é tornar a viver depois de ter morrido. Foi o que aconteceu com Jesus. 3 dias depois de ter sido crucificado, ele ressuscitou e subiu aos céus, entendeu, meu filho? Ah, mais ou menos. Mãe, Jesus era um coelho, mãe? Que isso, guri? Não fala uma bobagem dessas, ora, coelho. Jesus Cristo é o papai do céu. Nem parece que esse menino foi batizado. Jorge, a gente tem que levar esse guri, hein, na missa. Não dá mais, não dá mais, Marta, não dá. A pessoa, se ele solta uma besteira dessa no colégio, que vergonha. Deus me perdoe, amanhã mesmo eu vou matricular esse guri no catecismo. Tá bom, mãe! Fala, guri. Mas o papai do céu não é Deus, mãe? É, filho, então, Jesus e Deus são a mesma coisa. Tu vai estudar isso no catecismo. É a trindade. Cateterismo também, meu filho. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, entendeu? Ah, tá. Mãe! Sim, fala, filho. O Espírito Santo também é Deus, mãe. Isso, aprendeu. Ah, em Minas Gerais. Mas sacrilégio, guri. Ah, é por isso que a Ilha de Trindade fica perto do Espírito Santo. Mas guri não é o estado do Espírito Santo que compõe a Trindade, meu filho. É o Espírito Santo de Deus. Ah, é um negócio meio complicado, entendeu? A mamãe também não entende isso direito. Mas se tu perguntar lá do catecismo, a professora vai explicar bem direitinho. Tá bom. Ô, mãe? Fala, guri. Mãe, se Jesus não é um coelho, quem é o coelho da Páscoa? Então, aí eu sei lá, guri. Fala. Essa bobagem é uma tradição, entendeu? É igual o Papai Noel, só que em vez de presente, ele traz ovinhos. Mãe? Ô, mãe? Fala, Cajezinho. O coelho bota ovo, mãe? Ai, chega! Deixa eu ir fazer o almoço que eu ganho mais. Vem cá, cadê o pai desse guri? Jorge? Como é que é o nome dele? Jorge. Ô, mãe, pai! Ô, pai! Fala, guri de merda. Pai! Não era melhor que fosse, então, galinha de Páscoa, pai? Não, era melhor assim, ou então urubu, né? Pai, papai! Sim, ô, pai! Pode falar. Pai, Jesus nasceu dia 25 de dezembro, né? Que dia ele morreu, pai? Ah, isso eu sei, ele morreu na Sexta-feira Santa. Ah, que dia e que mês, pai? Pois, sabe que eu nunca pensei nisso, eu só aprendi que ele morreu na Sexta-feira Santa e ressuscitou 3 dias depois, no sábado de Aleluia. Ah, 1 dia depois. Não, 3 dias depois. Ah, então ele morreu na quinta, pai. Não, morreu na Sexta-feira Santa, ou na Quarta-feira de Cinzas. Ei! Garotão, é o seguinte, não me confunde, rapaz, morreu na sexta-feira mesmo, ressuscitou no sábado 3 dias depois. Ah, tá como, hein, pai? Pergunte a tua professora de catecismo. Ah, tá. Pai! Pai, por que que amarraram um monte de boneco de pano lá na rua, pai? É que hoje é sábado de aleluia e o pessoal vai fazer a malhação do Judas. Judas foi o apóstolo que traiu Jesus e a nova música da Lady Gaga. Ah, pai? Sim? Pai, e o Judas traiu Jesus no sábado, pai? Não, se Jesus morreu na sexta, rapaz. Ah, então por que que eles não malham Jesus no dia certo, pai? Pai! Pai! Pai! Cego, gremista. Ô, pai! Fala! Qual era o sobrenome de Jesus, pai? Cristo! Jesus Cristo! Ah, só isso, pai! Que eu saiba sim, por quê? Eu não sei, mas eu tenho um palpite de que o nome dele era Jesus Cristo Coelho. Só assim esse negócio de coelho da Páscoa faz sentido, não acha, pai? Ai, ai, ai, coitada. Coitada de quem, pai? Da tua professora de catecismo. Boa, muito boa, hein, cara? Quem mandou foi o Fábio Davi Crestani. Isso daí, a história sim, da... é do Luiz Fernando Veríssimo. É mesmo? Essa aí sim é do... Legal. Só pode. Vi que era da Marta Medeiros. Já contei a história da professora de catecismo uma vez que eu tinha, né? Sim. Ah, então tá. Tinha bela história, uma bela história. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Egali Intercâmbio, acompanha a sua liberdade. Acesse egali.com.br. Tá mandando muito bem aqui nos classificados do Pretinho. Quero vender meu carro. Motivo? Vou casar. Enlace matrimonial, enforcamento, qualquer derivação do termo, enfim, é uma cilada, Bino. Garanto que é um carro esporte. Ele vai comprar uma... É um carro pegador, velho. Olha então, só, olha o momento da vida do cara. O cara tem que se liberar da nave dele. Vai vender um Chevette, vai comprar uma Berlina. Um carro que pega a gente. Cara, o carro desfila na rua e as pintas se jogam pra dentro. É um Peugeot 307. SW2005 automático, cor cinza. Quilombo sem couro. Eu não sei se eu vou voltar no próximo gol. Airbag. Sério, não sei. Tô brincando. Talvez eu não volte. Tô brincando. Volta, não merece. Volta, não merece. Volta. Muito fazetinho, volta. Muito bestinha. Isadora. Isadora. Ô, mãe, volta, mãe. Marta, volta, Marta. Marta manca, Rodaica. Bom, continuando aqui. Não é o Peugeot 307 o hatchback, é uma SW. Tá? Hatchback, é a caminhonetinha. Faz muita diferença. Não, esse o meu não, é o hatchback. Mulher não gosta de um hatchback. A bichinha é uma linda Peugeot 307 SW 2005, automática de cor cinza, banco de couro, airbag duplo, ABS, CD original, roda de liga leve, teto de vidro, completaça, com 72 mil quilômetros originais. Tem 4 pneus seminovos, lataria e pintura intactas, mecânica 100%, revisada recentemente. Tô pedindo R$35 mil para os interessados. Enviar proposta para este e-mail 307sw2005@gmail.com. Certo? Sim. O que vocês estão achando caro o valor? É isso? Qual é o ano do carro? 2005. É caro. Bota na Fipe aí, bota na Fundação Getúlio Vargas, vê a tabela Fipe aí. Eu não acredito que é da Fundação Getúlio Vargas, a Fipe. Claro, né, cara? Ah, meu Deus. Tabela Fipe é da Fundação Getúlio Vargas, cara. Então quer dizer que a Rede Atlântica pode fazer uma tabela Fipe também. Por quê, cara? A fundação na hora da troca vão dar 25 eu não sei, viu, cara, se a FIP é da gente. Na hora da troca vão oferecer 25. Não sei, tá bem, gostaria de me anunciar, pois quero encontrar um novo amor. Olha, nunca meu será. Nome é... Johnny. Jonathan Roberto. Olha, quase. Tá falando sério? Tô. Jonathan Roberto tem 20 anos. Ó. Oh. É moreno. Oi. Mede 1,93. Adoro. Minha altura. Pesa 110 quilos. Tá bem. Tá gordinho. Tipo imperador, ele é tá. Técnico em usinagem. Atualmente trabalha na área da metalmecânica. Maravilhoso. É homem de verdade. Mora com os pais em Guaíba. Ah, não. É muito simpático, alegre, gosta muito de sair, fazer festa, mas às vezes é muito caseiro. Faz academia diariamente, pois gosta de ver seus músculos definidos. Essa academia não tá funcionando muito. Tô começando a ficar com medo. Ele pode ter 110 quilos de massa magra. Quanto? Ah, é? Ele não é gordo, cara. Ele tem 1,93m. Ah, não é gordo, não. Então eu tenho 77 quilos de massa magra. Não, tu não. Tu não. Não, tu não. Tem uns 10 quilos de corcunda. Sim, bom, então, continua. Legal para botar um defeito meu físico aqui. Ele gostaria de arrumar uma mulher entre 20 e 30 anos, ele tem 20. que goste das mesmas coisas que ele, como por exemplo os músculos dele. Ai, gente, por favor. E que saiba receber e dar carinhos em diversos momentos. Isso é importante. Gosto de dar. E que saiba ser compreensiva, pois também sei ser compreensivo. Não, o cara é bom, o cara e que bom. Goste de balé. Segundo o Fetter, é muito simples o caso dele. É só ele comprar o carro do anúncio anterior. Boa! Boa! Cara, mulheres não esquecem. Maravilhosa! Maravilhosa! Maravilhosa! Que isso? Aí, ó. Dá uma olhada na FIPE ali, vê qual é o valor dele. Continua. De quem? Do cara ou do carro? Cara. Moreno, qual é o ano dele? Qual é o ano? Ele é, se ele tem 20... É, 91. 91, né? Continuando aqui, e-mails para... joninha.roberto@hotmail.com. Ele tá procurando mulheres. Não, não quero dizer nada. Joninha, que é o apelido carinhoso de Jonathan. Ele é hétero, ele quer uma mulher. Ah, ele quer mulher? Quer mulher. Mas diz aí que ele quer mulher. Uma mulher entre 20 e 30 ele quer. Geralmente o cara é vaidoso, deixa o cara, velho. Ah, não. Mas geralmente um cara que gosta muito dos seus músculos. Eu não gosto de gostar de músculos de outros. Não gosto de homem que gosta dos seus músculos. Não, eu só me preocupei com Joninha. Nunca tinha visto o Joninho. Joninho já tava ocupado. Aí fez Joninha. Aí botou Joninha. Ah, tá bem. Podemos fazer juízo sobre as pessoas, entendeu? Juízo de valor. E daí, né? E daí, se ele quisesse um homem? Eu ia achar bem bacana se ele quisesse um homem, tivesse mandado um e-mail pra cá, pra calar a boca de vocês. Gays que nos ouvem, podem mandar. Eu ia falar pra eles trocar de rádio. Podem mandar, cara. Podem mandar e-mail. Que isso, velho? Pode mandar. Mas é sacanagem. Viadal classificado no programa agora. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Pisa pianinho nesse terreno, tu, tá? Pisa pianinho nesse terreno, tu. Foi muito ruim. Como é que chama a pessoa que não gosta de gay? Homofóbico. Show do intervalo, a gente volta em seguida com o Pretinho Básico. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida com Coca-Cola, Gaúchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. Dia das Mães com os melhores presentes da TIM. É na Colombo, sua mãe merece. E Nova Skin, o cervejão, se beber não dirija. 18 para as duas, doutor Alceu. É batamento. Doutor Alceu, tudo bem? Tá com um delayzinho de leve, assim, bem pouca coisa. Vai derretar. Agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. Vamos, doutor Alceu. É, deu Inter, doutor Peter. É. 2-0 para cima do Omelete. É verdade. Posso falar uma coisa aqui? Pode. Atenção você, colorado secador de estádio. Não. Desculpa. Fala pra todo secador de estádio, seja qual for o time, né? Beleza, acho que os gremistas vão me apoiar, os gremistas também. Sem dúvida. Não vá mais ao estádio. É um ser humano chato, que não vale nada dentro do estádio, certo? A única diferença de um estádio para uma televisão é que tu pode ajudar o teu time. Essa é a graça do estádio. É ou prejudicar, né? Exatamente. Exato. Como tu não quer prejudicar o teu time, tu não precisa mais ir ao estádio. Tu sabe quem são essas pessoas, Potter? São aquelas pessoas que nunca vão ao estádio. Aí tem um jogo importante de Libertadores, pega a mãe, pega a filha, pega a avó, pega a sobrinha, e vai todo mundo pro estádio. Aí o time, cara, que tá lá acostumado a ter o seu torcedor, o seu popular torcedor empurrando, como a popular colorada, não para de empurrar o time. O cara vaia. E geralmente esse cara tá sentado nas cadeiras ou na social. Pensa noutra coisa, eu vou num cinema. Vou ver Titanic no cinema. Tá? Aí aparece o lado de cá, os caras começam a vaiar o cara no cinema. Tô no cinema, mas ninguém torce. Não, filme. Mas aí que tá. Isso acontece assim. Em estádio de futebol. Eu não tô falando pra não criticar o time, eu tô falando que durante o jogo, no estádio, é absolutamente inoportuno e chato tu estar ao lado de alguém que não tá no mesmo clima que tu. Tu acha que tu vai mudar? Tu acha que os secadores não vão ir no próximo jogo com esse teu discurso aí? É que tu acredita realmente? Mas é que secador não é a palavra. Secador é uma palavra que tá usando mudar, pra Potter. Ofender esse cara, ok? Tá, então, entendo. A partir de agora, não fala mais nada e vou cobrar isso do Maurício. Quando o Maurício falar alguma coisa aqui, eu vou falar pra ele assim, ó, tu acha que tu vai mudar? Alguém não vai morrer no acidente de trânsito? Cara, eu não tô querendo pessoal, te agredir, não foi, Potter. Não foi pessoal, sim. Não, Potter. Eu preciso desabafar. Deixa eu dizer. Eu acho lamentável. Talvez tenha sido lamentável essa censura, como ele falou, Maguei o guri. Desculpa, porque Potter, eu não falo isso quando vocês falam isso. Tá, desculpa, cara, não foi pessoal, mas não vai mudar, cara. Que bonito, pediu desculpa no ar, que bonito. Sim, não vai mudar, cara, o cara vai sábado, ele vai estar lá contra o Juventude, Vai estar fazendo a mesma coisa. É que daqui a pouco tu faz um levante dos aí caras tu, do bem, do estádio, que é 90%, fala assim, meu, para de vaiar. Tá criando uma úlcera dentro de ti, uma raiva desses caras. Que sabe o que acontece, cara? Acontece uma coisa como um gol importantíssimo, como foi o primeiro gol do Internacional ontem. O Rafael Sobis não comemora. Eu tenho certeza que ele não comemorou em protesto às vaias da torcida. E outra, mano, torcedor quando começa a apoiar o time vira o jogo, o time ganha o jogo. Foi o que aconteceu ontem. A torcida começou a cantar e o Inter meteu o primeiro gol. E é assim que é, velho. É que é muito chato estar num lugar, você vê qual for, o público, e ter alguém com uma energia negativa. Negativa, diferente das demais, né? Sabe, qualquer energia, que seja, é qualquer verdade. Que seja. É muito ruim. Tu tá num show e tem um bêbado enchendo o teu saco. É verdade. Entendeu? Tu tá numa peça de teatro e tem alguém conversando ao lado, entendeu? Não, né, cara? Um jogo de futebol não é pra ser isso, é muito chato. O Maurício tem razão, óbvio que eu não vou mudar nada. Mas agora, como é bom falar no microfone isso? Tá mais calminho agora? Mais ou menos. Tá bem. Era isso, era isso, doutor Alceu. Tá bom, doutor Alceu. Não tem mais nada de importante no mundo da bola hoje. Tem uma Bahia com o Botafogo, mas falamos às 6:30. Ah, falamos às 6:30. Tá bem, doutor Alceu. Posso dar dois recados rapidinho aqui? Pode dar, manda bala. Hoje tem o Motorhead em Floripa, promoção. Opa! Da Atlântida. E tem umas curiosidades do camarim do Motorhead aqui, muito engraçado. O Leme, que é o principal cara do Motorhead, é diabético. Só que não pediu nenhum produto dietético. Pediu chocolate, 2 litros de Jack Daniels e um pote de açúcar. Quero morrer, velha! Pra o quê? Pra comer com morango. Deus, isso que quer morrer, é diabético. Que horror. Pediu também dois jornais em inglês. Ele se mete insulina até não poder mais. Dois jornais em inglês pra ir no camarim e um tanque de oxigênio. Mas esse tanque de oxigênio ele usa já há muito tempo. Queijo muito só tempo. Em cubo, não pode ser fatia. O Fat Boy Slim, ele joga esse oxigênio na plateia. E o baterista e o guitarrista pediram 60 latas de cervejas e leite semi-desnatado. Eles têm pedido por cada um. Cerveja tem com leite. Pessoa. Uma loucura. Pô, vamos fazer isso na balada do Pretinho, cara. Cerveja com outro leite recado, deve ser uma loucura. E outro recado que eu queria dar é que domingo o Pretinho Básico vai estar no Festival Internacional de Balonismo de Torres. Nesse domingo, a partir das 9 da noite, tem balada do Pretinho. Exatamente. No Festival de Balonismo de Torres. Toquezinho pra rapaziada da Azenha e Partenon, cara. Vamos se ligar aí, tem casos de dengue no seu bairro. Então vamos esvaziar os pneus com água há muito tempo, vasinho de planta, calha. Dá uma inspecionada aí, não custa nada, cara. É a vida de toda a comunidade em risco. Deixa eu dar só um toquezinho aqui, Pedro. Dá um Peter. Toquezinho, porãzinho, já que vai tomar um toquezinho semana que vem. Verdade, vai ter que ser. Deixa toquezão, dar. Toquezão. Toquezão, vai ser um toquezão. Mas faz parte da vida, né, gente? Fazer graças o quê? A Deus, estamos vivos pra tomar toque. É isso aí. Cara, ontem eu participei de um evento muito legal, pela segunda vez eu participo do Empurrão Nova Skin. Opa, verdade! Né, que é um evento bacana pra bandas novas. Ontem eu, Rafinha, Duca Lendecker, fomos jurados mais uma vez deste grande evento da Nova Skin. Tava muito bacana, parabéns a todas as bandas que participaram, né? Porque só de estar lá na final já são todas vencedoras, né? E a gente tem que escolher uma, escolhemos uma, ainda não podemos dar o resultado, né? O resultado vai ser divulgado oficialmente na sequência. Mandar um grande abraço pro Duca Lendecker e também para Luciano Lendecker, que se fazia presente lá no Estúdio Soma. Toda a galera do Estúdio Soma, um dos grandes estúdios aqui de Porto Alegre. E muito aquelas bom, bandas que não ganharam, aproveitem que não ganharam e desistam. 425 bandas. 425 bandas. Essa é uma das frases daquelas. Cara, não, é legal o Pedro falar isso. São 425 bandas, 5 que não vão ganharam, pra final. Exato. 5 vão pra uma final, que vão pra um júri e tal, né? Foram 5 que tu mostrou aqui, né? Que a gente Isso aí. Cara, é muito gratificante pra quem trabalha no nosso negócio aqui, pra quem tem digamos assim, o privilégio, né, de trabalhar como nós numa rádio, e especialmente numa rádio como a Atlântica, que tem esse tamanho, essa dimensão, e que tu faz uma promoção lá, chamando uma banda, uma única banda, pra dar um empurrão pra essa banda, como aconteceu no ano passado. Que foi a Stereo Sound. Com a Stereo Sound, exatamente. E aí tu tem, cara, o retorno de 430 bandas inscritas, velho. Muito louco. Isso é demais, pô, muito obrigado pra quem participou com a gente. É banda demais, né? Cara, e o legal pra quem julga, é o segundo ano que eu participo, é tu te sentir emocionado ao ver uma banda nova. Essa pessoa pode se emocionar. Cara, só um pouquinho, música e emoção. É, emoção cara. Pura. Eu cheguei aqui e a gente tava cantando Claudinho Buchecha emocionado com a simplicidade daquela música, que é um puta sucesso, e né? Nos abraçamos e ficamos ali pensando. Exatamente. É verdade. E ontem eu tu senti isso, tu vê uma banda que tu nunca viu e essa banda te emocionar e te fazer sentir né, o que a música é arte, né? A arte e a música estão além pra emocionar as pessoas. Isso aí, porra. E isso é muito legal, cara. É muito legal. Parabéns à Nova Skin pelo empurrão. Tamo junto, porra. Fala, Potter. Atlântica Festival, tá? Tá. Ingressos se acabando e amanhã vai ter uma ação muito legal. Sério? Ah, não, é que assim, ó, a gente fala, né? A gente vem falando há quatro anos já, a gente fala, ó, compra o ingresso, vai acabar. E aí chega na hora do evento e os ingressos já acabaram na quinta-feira. E aí as pessoas. Entendeu? Os caras falaram, me ajuda, os caras falaram pra comprar o ingresso, eu não comprei. Além do telefone do site, dá pra te comprar na petisqueira e tem duas novas petisqueiras vendendo isso em Porto Alegre. Diga. A petisqueira do Barra e a do Iguatemi. Certo. E amanhã eu, o KG e o Pianja, junto com o Nego Joe e a Topaz, estaremos na petisqueira do centro, lá na Siqueira Campos. Certo. Almoçando na petisqueira. E aí vai ter umas promoções com ingressos. Que quem comprar ingresso na hora vai ganhar algumas coisinhas. Vai ter algumas surpresas por lá. Certo? Então, centro histórico. Todo lá mundo convidado. Na Siqueira Campos. Na petisqueira da Siqueira Campos, em Porto Alegre, amanhã no centro estaremos lá. E vai se ligando aí, você que tá fim de ir no Atlântida Festival, não perca. É claro que a rádio, a Atlântida, tá fazendo o serviço total, completo, divulgando quantos dias faltam pro evento, onde é que compra o ingresso, quem é que vai tocar, se pode ir de boné, essas coisas todas. E também nós temos o na capa da Zero Hora ou na contracapa da Zero Hora, em algum lugar visível na Zero Hora, um selinho da Regressiva pro Atlântida Festival. Então você pode ir acompanhando também diariamente na Zero Hora para não perder o timing de comprar o seu ingresso para este grande evento, talvez o maior evento indoor da América Latina. Na Zero Hora de ontem tava 11 dias. E na de hoje tá 10. É. E amanhã tomara que seja 9. Que dê certo no final. Vamos dar uma rodada, não te ouvi quase, Pia. Vamos. Cristiano Manoeldo, lá estava ele. É o senhor Pi. É o senhor Pi. Opa. É o senhor Pi. Raios. É o senhor Pi. Raios. Já nos adaptamos à nova lei, né? A do Carry On, né? Mister. A do Raul Carry On. Eu tenho, eu tenho fé que o Tarso não vai canetear essa aí. I have faith. Pois lá estava Cristiano Ronaldo desesperado, ligando para um chaveiro. E por favor, por gentileza, quer mandar alguém aqui onde eu estou neste momento. Fechei a porta do meu carro com a chave dentro e não tenho como retirar. Volto assim com a chave lá dentro. Pois não, seu Cristiano Manoel, em 10 minutos estaremos aí. 10 minutos ninguém. 20 minutos ninguém. 30 minutos ninguém. 40 minutos ninguém. Cristiano Manoel ligou de novo. Ora, pois! Faz mais de 3 horas, acredito eu, que eu chamei alguém para vir aqui para retirar a chave do meu auto que está lá dentro e nada. Daqui a pouco, será que não estará a ver que vai chover e meu carro é conversível? Aliás, uma crítica, tá? O Porã faz a hora do planeta e dobra a folha. É verdade. Ah, não dá pra entender. Larga o Porã, cara. Não, larga o pé do Porã. Isso não tem nada a ver com... Né? É uma crítica. Tudo crítica bem, eu aceito. Ao ser humano, Iglenho. Porã, um pouco mais de atenção, Porã. Eu aceito, tá? Desculpe. Vamos ver, KGzinho. Como irritar um atendente de telemarketing. Boa! Um serviço útil aqui do Pretinho Baixo. Senhor KG. Aguarde um instante. A cada 2 minutos, interrompa a ligação. Diga ao vendedor que estão tocando a sua campainha, estão te chamando no portão, ou ainda que seu celular está vibrando. Após alguns minutos, certamente ele irá desistir de se comunicar com você. Tu sabe qual é o lance desses operadores de telemarketing, cobrança por telefone, coisa parecida? As pintas, coitadas das pintas. Eu já tive a possibilidade, a oportunidade de visitar um local desse. Os caras são assim, ó, são 30, 40, 50 pessoas numa sala, cada um no seu bretezinho ali, com uma tela e um telefone, aquele telefonezinho que vem aqui na orelha. Da Madonna. O microfonezinho da Madonna. E eles passam, cara, de 8 a 12 horas por dia ligando, sentados pras pessoas ali, cobrando ou querendo vender e tal. Pô, é uma tristeza, tudo né, bem, cara? Mas a gente não tem culpa disso. O problema, né, não são os caras atendentes. Ligam às 9 horas, às 8 horas da manhã, querendo trocar teu plano. Eu acho que o problema é quem gere eles, quem coordena eles. Aí sim. Porque os coitados têm um roteiro e eles não podem sair do roteiro. Esses dias eu recebi uma ligação de telemarketing e a menina ficava toda hora dizendo bom dia, bom dia. Então, enquanto eu não respondi o bom dia pra ela, ela não mudou. Ela tava na saudação inicial ainda. Ela precisava ouvir o bom dia, pra mudar porque o roteiro dela dizia que o cliente vai dar bom dia. Aí tu faz a próxima pergunta. Ai, ei, se dá boa noite, então quebra ela. Uma vez, cara. Então eles são muito fechadinhos naquele roteiro. Gente, vamos humanizar isso daí. Olha só pra tu ver como não é humano. Uma vez eu recebi, vamos conversar, exatamente. Eu recebi uma ligação de cobrança e a pessoa dizia assim: o senhor Alexandre, por favor, correto? E eu, o senhor Alexandre veio a falecer. E a pessoa, ok, tem alguém próximo com quem eu possa falar? Meu Deus! Ah, troço ridículo, sabe? Essa aí é a próxima. Finge-se de morto. Exato! Finge-se de morto. Ah, o senhor Alexandre morreu. Então, como irritar um atendente de telemarketing? Finge-se de gago. Assim você pode atender o telefone e começa a gaguejar. Boa, muito boa essa. Revele, sobretudo, a impossibilidade de continuar o diálogo. Alô? Três. Finja-se de surdo. Hã? Quê, meu filho? É? Não entendi. Tu pode repetir? Tenha certeza que em poucos segundos a pessoa desligará a ligação. Quatro, música de espera. Assim que te ligar, informe a pessoa que você irá transferir a ligação para outro ramal. Nesse meio tempo, procure deixar um som ambiente de fundo. E aí, de tempos em tempos, retorne o telefone dizendo: só mais um minutinho, por favor. Cinco, conte a sua história de vida. No meio do diálogo com o vendedor, comece a contar sobre sua vida. Seja criativo. Detalhe, só termine a narrativa quando a outra pessoa se dispuser a desligar. Nem te conto, levei mais uma mijada do Fetter. Sério, o cara da rádio lá, sabe? Boa. Aquele que morreu na tua ligação. Um que morreu aí esses dias. Ah, uma piada, vai! Piada do Popote! Apoio! Procurando um homem! Agência de Relacionamentos Cássio Pinto! Opa! Abraço Cássio Magalhães Medeiros, segundo melhor advogado do mundo. Dois caras conversando. Quem é o primeiro? Todos os outros empatados. Ah, tá. Cara, sabe o dono dessa padaria aí como se fosse um pai pra mim, cara? É mesmo, cara? Por que ele paga tuas contas? Não, é que ele sai com a minha mãe. E aí, Godaiquinha, vou acabar em ti. Opa! Vou contar a história do homem que virou mulher. Opa! Adoro! Hoje é festa lá no meu apê. Pode aparecer, vai rolar bunda lelê. Latina! Latina, mulher latina. O homem tava cansado de todos os dias sair pra trabalhar enquanto a mulher ficava em casa. Com alguma inveja, rezou: Senhor Deus, todos os dias eu vou trabalhar durante 8 horas e a minha mulher fica aí em casa. Por favor, faça uma troca dos nossos corpos por um dia só. Só um diazinho. Amém. Pof! Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, satisfez o pedido do homem. Na manhã seguinte, o homem acordou como mulher. Levantou-se, preparou o café para o marido e acordou as crianças. Vestiu-lhe as roupas da escola, serviu o café da manhã. Meteu nas mochilas as suas merendas e levou-os à escola. Foi às compras e passou pelo banco para fazer um depósito. Voltou para casa, limpou a caixa do gato, deu banho no cachorro. Rapidamente arrumou as camas, lavou a roupa, aspirou a casa e lavou o banheiro e a cozinha. Correu para a escola para pegar as crianças, com quem falou dos estudos pelo caminho, serviu o lanche, ajudou a fazer os trabalhos de casa. Logo a seguir, passou as roupas e começou a descascar as batatas e lavar os vegetais para a salada. Enrolou bolinhas de carne e preparou o feijão para o jantar. Limpou a cozinha e preparou a máquina de lavar louça. Arrumou a roupa, deu banho nas crianças e colocou todas elas na cama. Foi para a cama quando o marido aparece querendo namorar. Ela, que no caso aquele dia era ele, arranjou ainda forças de satisfazer a vontade do marido sem se queixar. Na manhã seguinte, mal acordou, saltou da cama, ajoelhou-se e rezou com fervor. Senhor, nem sei o que foi que passou pela minha cabeça. Eu estava tão errado de invejar minha mulher por ficar em casa todo dia. Por favor, senhor, por favor, troca de novo os nossos corpos. E o senhor, na sua infinita bondade e sabedoria, replicou: meu filho, vejo e sinto que aprendeste bem a lição e ficarei feliz em colocar as coisas como eram antes. Só que terás que esperar apenas 9 meses. É que tu engravidaste a noite passada. Parou, bebê. Aí já era. Todo Foi, quando era um jogador, muito bem, era isso. Infelizmente, estamos ficando por aqui com esta edição do Pretinho Básico. Pra você que fica ouvindo Atlântida Porto Alegre, vem aí Maurício Amaral e este amiguinho Alexandre Fetter no Barracão. Muito obrigado pela audiência. Voltaremos logo mais às 18 horas. Até aqui viemos com Coca-Cola. Comemore do seu jeito. Mas não vai, seu time. Dia das Mães com os melhores presentes da TIM é na Colombo. Sua mãe merece. E Nova Skin, o cervejão do Atlântida Festival. Se beber, não dirija. Vem aí o Geiso. Vamos ouvir o cara.